Ok, confirma o local de estacionamento. Gente, faz o 180 graus, primeira esquerda para a Aero, está na Papá. Fox Serrano vai estacionar, frequência livre. Gente, obrigado, uma boa noite. Intercept the final ILS from the 10. We are 8.5 miles from threshold. Roger, Zulu 35, contact the final ILS, contact tower 118.95, have a nice flight. 118.95, thank you, so long, Zulu 4235. Tower to tower, good evening, Azure 4235. Establish an ILS runway 10. We are 7.5 miles from threshold. Roger. Continue your approach and you're clear to land runway 10, 100 degrees, 8 knots. Azure 4235. 4235, clear to land runway 10. High speed of you. Let's clear the high speed, go 1246. Autorizado, chamo tanto para o táxi. Tower, Azul 4235, verify the wind one more time, please. Roger, I'll verify for you now. Wind 100 degrees, 08 knots. Thank you, Azul 4235. ground autorização. Meia três, monitore 1-1-8-3-9-5. Monitore 1-1-8-3-9-5 para copiar instantes. Azul 4-2-3-5, underground 4-2. Leaving the runway via Echo and Alpha. Report before Juliet gate 08-81. Okay, Azul 4-2-3-5. X-ray Echo Alpha. Report before Juliet. Azul 4-2-3-5. Para Salvador 6313, o Xaná. Oceaner 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, conforme rota do plano de voo. Saída da El, Leda, após Mótiva. Controle 119.8, e o transponder 5562. Okay, that's clear, boss. Arrive down to 4000 feet, 181015. É 6224, está autorizado a final do procedimento, é o número 2 agora a aproximação, desce para 2003, o ajuste 1015, informe no localizador. Oceaner 6224, para 2003, estado 10.5, autorizado o procedimento, é Leste 7.3 da 1.0, informar esta autorizada. 888, é o número 3 na aproximação, desce para... Pede para 259. Left side and to maintain position before Juliet. Traffic inside, hold before Juliet, Azul 4235. 6224, posição 04 para... Oceaner 6313, posição 04, aguarde pro acionamento pushback. Aguardar para monitora a torre em 1-8-95 para cobre. 1-8-95, boa noite, parceiro. O 1-1-70, boa noite, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Chegada Mari, desça 060, ou 1-1-70. Azul 4235, give way to the Airbus 320 at your left, then you'll be cleared until gate 08. Okay, give way to the Airbus and we will be cleared to gate 08, Azul 4235. Oceaner 6313 no portão 04, assim que o Boeing, corrijo, que o Airbus da TAM, Airbus 320 passar a sua cauda, estará autorizado para o seu pushback acionamento, chama tanto para o táxi. Okay, so we have to start autorizing the good evening, 1-2-4-6, that's right, that's when they was here with us, get that lock. 1-2-4-6, have you inside, check landing gear down, lock it. Solid, lock it, 1-2-4-6. Just land, 1-0 degrees, 0-7 knots, 1-2-4-6. Just land when they was here, 1-2-4-6. Taxi to roof to gate 08, as over 235. Tá com 273. Indicado é autorizado e TAP inicialmente do 1170. CS mantendo essa indicada 275 para ITAP. Tem que dar a autorização recíproca. Azul 50. Não, azul 9700? 4980. 4980, autorizado para Recife, conforme rota do plano de voo. Nível de voo 350, apeso 17, transponder 5567, aguarde a saída. 350, via apeso 17, transponder 5567, aguardando a saída. Essa é a 4980. É a saída Puca Caju. Puca Caju, grande. Azul 4987. Jump 305, avista o Boeing 737 da Gol pousando. Alinhar e manter após o tráfego. Última frequência de saída, sua Azul 4987. 199.8. 46 no solo 48, libera direita, Foxtrot Alpha, chame antes da Juliette. Seu portão é o 02 do Pátio 1. Ok, Foxtrot Alpha, chame antes da Juliette, previsto o gate 2 do Pátio 1 no 246. Correto. Então 3305, pista livre, autorizado a decolar, 10 grau 069. Comodoro, chame a meia 303 para táxi 1, se correr a bordo, autônomo de 4 horas e 40 minutos, voltando a galera. Pre-táxi e alfa, ponto de espera no zero, chame a meia 313. E alfa, ponto de espera no zero. A 3305, decolou 50, chame o controle em 19.8. Controle 19.8, boa noite. 3305. Boa noite. Puxa, né, 6303, ali mantém pista 10. Olhar e manter na 10.03, não. Position 02, go on 246. Good position 02, thank you, good night. Good night. Puxando a 6303, vou completar o alinhamento, autorizado a decolar, 120 graus, 07 nós. Vou completar a 6303. Torre Salvador, boa noite, 6224, estabilizado no localizador, Enéfico 210. Cliente avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, Airbus da companhia decolando. Ok, na sua escuta para o pouso, 6224. Portugal 019, eu dou de aspirito 2209. Eu vou direto para o Romeu Fox 018. Opa, obrigado. 3305, Romeu Fox 08. Controle, ano 19 decimal 8. Controle, ano 19 decimal 8. Graças a Deus, uma boa noite. Me dá 3 anos. Sim, deixa na minha 313, contato radar, autorizado direto Leda, subiu para o nível 360. Direto Leda para o 360, me dá 3 anos. Azul 9700, monitore 118-95, frequência da torre para autorização de tráfego. Torre Azul 9700, Campinas 360, boa noite. Boa noite, estamos verificando aqui uma rota incompatível com este nível, mas aparentemente houve uma mudança para o nível 240 para seguir na Golf 677, que era o via inferior. Estamos consultando o centro para verificar, enquanto isso eu também verifico na sua planilha. Portugal 1970, acione identificação, voe direto ITAP, deixa para o nível 050. Direto ITAP em acionamento. O 1888 está estabilizado, beleza. O 1888, completa final, chama 2, Salvador 11895, tem bom posto. Obrigado, senhor deputado. 1888. 1888, continua a aproximação, cheque o trem, aguarda autorização de pouso. Trem, está baixado e gravado. Puxando M6224, no solo 55, libera a direita. É, Echo, Foxtrot, Alfa, chame antes da Juliette e posteriormente verifique a luz de Bequilha. Chame 224, Echo, Foxtrot, Alfa, vai botar da Juliette, verificado, obrigado. Positivo, eu estava observando aqui, aparentemente tudo apagado na frente. Ah, positivo, já está cheio, vai, obrigado. Uno 888, aguarde autorização de pouso. Aguardamos. Pista livre, autorizado pouso, gol no 888, o trem baixo travado? Baixo travado. Gente. Oi, Salvador, boa noite, azul 490, puxe e acionamento para a pop position. Azul 4980. Pushback autorizado em coordenação com a equipe de solo. Chame o topo do táxi. Pushback autorizado em coordenação. 34980. Ok, agradeço, vai aguardar. Portugal 019, Jetplane Flightspace, maintain heading until localized across down to 2006, connect 1015. Up the main head until localized across, by port, and then since 2006, 2005. Do Prodo Motos, eu acho, na minha 313. Prodo Motos, eu agradeço, que é a 313. Pelo 5, o chame agora 5 na equipe, frequência 125, decimal 45, tomou voo. 2545, muito obrigado, bom trabalho, tá bom. É 224, mantém a posição antes da Juliette, mudou seu portão para o 01. Eu mantenho a posição antes da Juliette, na casa 224. Azul 9700, cópia. Copia. Campinas, conforme rota do plano de voo, nível 360. Saída da El Leda após Mótiva. Curva direita após decolagem, controle 1.9.8, torre 1.8.95, transporte 5570. 1.970, campo azul. 70, completa final, chama a torre Salvador 71895. 795. Transponder 5570, controle 198 e a torre 295, azul 9700. Correto, chamo pronto estacionamento, poxa. Amarelo. Voo no 888, no solo 59, libera a direita, Delta, Alfa, chame antes da Juliette. Delta, Alfa, antes da Juliette. Torre Salvador, boa noite, voo 1170. Voo no 1170, cheque o trem, livre pouso, pista 10. 110 grau, 09 nós. Livre pouso na 1-0, está baixando travado, voo 1-1-7-0. Azul 4980, 1-1, 1-1, 1-1, 7 a bordo, 3 e 5, alternação. Azul 3325. Testemunho 3325, postando ainda 6, autorizado, tá bom? Quando o pronto chama, cabeceira número 0249. 2-1-9-0, pode lá, direto, Dona? Ele vai de Dona, 2-1-9-0. Dona. Portugal 019, complete final LS, contact tower 1 and 8.95. Have a nice day. Good LS, and the contact number 1905 South, so 19 correct. Tower 019 Tower 7 Runway 10. Roger, your number 2, continue approach with landing clearance. Airport 019. Airport 019. Oceania 224, leaving grass, portão 01. Leaving grass, portão 01, 1888, leaving grass, portão 05. 05-988. Azul 4980, mantém o ponto de espera. Alterado, 4980. Voo 1170 no solo 03, libera direita, na minha escuta até antes da Juliette, via Alfa. Ok, direita na sua escuta antes da Juliette, via Alfa, 1170. É, corrijo, solo 121, décima 1, gol 1170. 211, 70, noite, direita ali. Boa. Portugal 09. Clear to land, 100 degrees, 08 knots. Landing gear, check it. Landing gear down on lock, clear to land, runway 10 scout 09. Roger. 60 Alpha Juliet, pouso 9. Alpha Juliet, 09, 1170. Azul 480, Lima 100. Lima 100, 4980. Portugal 019 on the ground at 05, leaving the runway. Next to the right, ground 121, decimal 1. Next to the right, ground 121, decimal 1, Portugal 019, correct, yeah. Sim, eles vão chegar aí. Muito obrigado. Portugal 019, azul 9700, na 3 para puxa acionamento. Azul 9700, aguarde. Azul 9700, liga o acionamento e puxa um tanto táxi. Ele puxa, Maria, 9700. Azul 4980, pista 10 livre, autorizado a decolar. 190 graus, 079. Certo, azul 4980. Alpha, report for Juliet, oficial, 09. 1895, seu bobo. Vou para o seu lugar. Salvador, boa noite, Gol 970, estabilizado em LS. Gol 970, aguarde autorização de pouso, cheque baixado e travado. Cheque, está baixado, travado, Ground Azul 5001, information Charlie. Azul 5001, right for copy. Go ahead, Azul 5001. 5001, to Guarulhos, 350, via Alto Júlio 10, after shot of 7.8, take off your line 10, after right turning, dial departure, after outside leader, after leader, Botica. Power line vessel 8, Salvador departure frequency and scope 5575. 5700. 9700, para o seu transponder para 5570, subiu para o nível 360 na Pro de Leda. Da proa de Leda, o azul 4980. Correção, azul 4980. Foi transpondo 5567 e aí da PUCA nível 350. PUCA 350, azul 4980. 0, azul 9700. Salvador, 1723, boa tarde, boa noite, quem sabe? Antigo 1723, aciona a indicação. Pegada bom, filho. Ok, quanto tempo foi cortado? Antigo, prossegue na bomba, aí? A 422, o ajuste 1015. 4.1095 na bomba, já deu certo. Azul 9, Juliette, seguinte, tem as... Confirm gate? Gate 10, Juliette, gate 10, Portugal, 0-9. Juliet, gate 10, Portugal, 0-9, obrigado. Portugal 5-9, Léo, pronto. Oi, Léo, 1-4-0, Rio. Via Rufo 677, decolada 1-0, curva à direita, saída da Coral. 1198 controle, acione, responde 0271. Fecha os meios funcionamento. Vocês 7-0, no solo 1-1, libera a direita, solo 1-2-1-1. Direita, 2-1-1. Livrando aqui. 970, segue Alfa Juliette posição 7. Alfa Juliette posição 7. Pronto, para me Q4980, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, eu vou. 2545, boa. 700, decola Zona 7, chama o controle, 119 Sol. Zona 8, Zona 700, boa noite. Poder, boa noite, Zona 700, Ferro Daial. Nível 360, na prova de Leda. 360 de Leda, Zona 700. 1723 está autorizado o direto do UNA, descida para 2023, informe na final do procedimento. UNA 22 está estabilizado, está 2. Gol 1868, acione identificação, autorizado direto Duna, descida para 3.000 pés com ajuste 1015. Duna, 3.000 pés com 1015, gol 1868. Salvador, na 700. Azul, 00. Azul, 9700, prossiga. Zero, prossiga para o controle. O azul 9700 está cruzando 195 para 360, acho que é o senhor chamou o controle? Tá negativo. 723, está passando turma, completa a final do ILS, chama a 3, Salvador, 118.95. Voto, confia, 18.95? 118.95. Voto, vale, sempre bem. Fazer o 9700, da presente e voe Motiva. Está presente, Motiva, do 9700. A frequência 1251 e alternado 13325. 251, qual seria o alternado? Qual seria o alternado para azul 9700? 1332.25, azul 9700. 3325, da presente, Mático, obrigado, boa noite. 723, cheque o trem de pouso 110 graus 07 nós. Livre de pouso, baixado trabalho, voo 1703. Estabilizado no SR, voo cópia? Salvador Aracaju, 190, via 1677, decolada 10, curva esquerda, sai da Conde. 119, controle 0277, o transponder. Azul 4959, consiga? Sim, 43 para solicitar acionar os dois motores na posição e na frequência do pushback. Fecha ali o acionamento, chame pro pushback 4959. Ground Azul 50011, gate number 8, pushback at startup. Primeiro pushback, start for taxi, Azul 5001. Pushing back, Azul 5001. Completa final, chama a posição do 118 decimal 95. 18.9 tempo, vou 1868, pega. Boa noite, vou 1868, LS XR. 1868, cheque 3 autorizado, pouso 100 graus 089. Lá contra embaixo, travado, vou 1868. Já vem 41, autonomia 3 horas e 40, alteração Salvador.

Approved the clear, approved spot level 370, okay? Okay, yes.